Quando é que você vai acordar? Eu tenho toque, você não se toca. Que quem não cuida perde o lugar. Você mudou, só que foi pra pior. Me diz por que que tá agindo assim? Sua primeira vez só é melhor. Despo.